هللويا. Passaram uma boa semana? Aleluia. Nós temos connosco uma irmã que ela veio de Angola. Ela está aqui connosco, está cá de férias. Eu gostava de ir passar férias a Angola. Dizem que em Angola, na zona de Benguela, há uns caranguejos muito bons. E houve uma pessoa aqui desta igreja, vocês podem saber, foi o pastor Paulo Cardoso, que andou anos a prometer que ia a Angola e trazia-me caranguejos de Benguela. Nunca os vi. Mas pronto. Ele hoje está perdoado porque nós não temos cá o nosso irmão Nascimento, nem a nossa irmã Estrela. Eles estão no Luxemburgo porque hoje o pastor Paulo Cardoso, mais o irmão Nascimento, porque eles são compadres, não é? Eles estão a apresentar a Deus o bebê, o filho da Raquel e do Carlos. Então eles estão lá todos contentes, não é? Eles hoje estão perdoados, está bem? Então nós vamos abençoá-los para que Deus os abençoe muito. E claro, o pastor Paulo Cardoso estava muito contente porque também já tinha um neto, não é? E ele mandou uma mensagem dizendo: eu também já tenho um neto, não sei o quê. E eu dei-lhe uma mensagem: pois é, mas para mim é 2-1. Porque eu já tenho um e vou ter outro ainda até ao final do ano, está bem? Portanto, já está 2-1, ok? Esta semana também um pastor, vocês conhecem, o pastor Francisco Armando, chegou ao pé de mim e disse: João Pedro, vou ser avô. Com um sorriso assim. E eu disse: olha, eu também. Ele também, quando? Em dezembro. E ele só vai ser avô em março. Ok? Então ainda consegui, antes de ele ter um neto, passar à frente. Amém? Sou um avô abençoado. E babá também, ok? Ainda não chego ali ao pé do nosso irmão bem-vindo, mas vou apanhá-lo. Não é? Mais nada. Vamos fazer uma competição a ver quem é que tem mais netos. Quem quer entrar na corrida? Ok. Mas a nossa irmã que está aqui a visitar-nos, ela também foi enviada pelo pastor António Silveira, é um grande amigo, amigo de há muitos anos. Nós queremos dizer muito bem-vinda. Amém? Se é a nossa mãe, vamos dar um aplauso dizendo bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Amém. Alguns irmãos também já estão a regressar, começam a aparecer agora, chega a altura do verão. Alguns vêm de Luxemburgo, o nosso irmão Cavaleiro, também os nossos irmãos que vieram de França também, muito bem-vindos. E também temos algum irmão que nos visita, acho que de Alvalade, não é? Muito bem-vindos todos. De Viseu. Ah, ok, muito bem-vindo também. Boa terra, sim senhor. Um aplauso para todos, está certo? Amém. Nosso Deus é bom. Amém? Deixem-me hoje começar-vos com um assunto que de vez em quando eu acho que nós devemos vir, que é, nós falámos sobre os casos de vida na Bíblia. A Bíblia fala de casos de vida. A Bíblia, a palavra de Deus não é alguma coisa que lida ou ensina alguns princípios que estão aliados da realidade das pessoas no dia-a-dia. A palavra de Deus, quando fala de situações reais, usa situações reais para explicar como é que também nós podemos, em situações idênticas, ou pelo menos parecidas, ou pelo menos aqui estão os princípios, nós podemos alcançar tanto sucesso, nós podermos alcançar vitória. Então hoje, eu gostava de começar de vez em quando a trazer aqui aos irmãos alguns casos de vida, situações de pessoas que são relatadas na Bíblia, como em que nós podemos aplicar à nossa vida. E hoje vou trazer este caso de vida para falar acerca de uma coisa que é importante. A fé é uma coisa que na sua originalidade é irrepetível, apesar de poder ser copiada. Okay? Ela é irrepetível apesar de poder ser copiada. E vocês já vão perceber porquê. Ela é irrepetível porque há uma característica única que individualmente cada um de nós pode e deve ter. A Bíblia oferece uma série de situações, casos, que mostram vidas reais que conseguiram passar de uma situação difícil para a plenitude. De uma situação muito complicada para uma grande vitória. E é sobre três casos que hoje eu vou andar aqui à volta. E todos eles estão à volta de mulheres. Amém? Nós somos cavalheiros. Não é? Vocês não gostaram desta, não é? Nós somos cavalheiros, nós gostamos das mulheres, amém? E mulheres que dão bons exemplos na Bíblia, ok? E há vários casos que são muito interessantes. O primeiro caso, vocês conhecem, está em Mateus capítulo 9. Evangelho de São Mateus capítulo 9. E é aquele caso conhecido, e vocês vão descobrir uma coisa muito interessante, que é uma questão cultural, mas vocês vão descobrir que em todos estes casos, o nome desta senhora, o nome das pessoas que estão aqui envolvidas, cada uma delas, não aparece. Elas são nomeadas por situações ou por regiões onde vivem. Neste caso, é o caso da mulher que tem um fluxo de sangue. É conhecida assim. Está em Mateus capítulo 9, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículo 20, diz: certa mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou por detrás dele, Jesus, e tocou na orla do seu manto. Ela dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, aquela mulher ficou sã. Amém? Vocês conhecem, sabem, este relato não está apenas em Mateus, mas também no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de Lucas, e lá no Evangelho de Marcos e Lucas tem alguns pormenores que não estão aqui citados, mas eu escolhi precisamente este relato de Mateus, este relato do evangelista Mateus, porque precisamente tem aqui as características ou as situações que são importantes. Ou seja, esta mulher sofria há 12 anos, este sofrimento de 12 anos causou o quê? Isolamento, rejeição, empobrecimento. Conta-nos num dos outros relatos que ela foi gastando todo o seu dinheiro, procurando aqui e acolá, procurando responder aqui e acolá à sua necessidade, aquele fluxo de sangue, aquele sangue que constantemente saía do seu corpo, estava a trazer um problema muito grave em todos os níveis a esta mulher e, claro, culminava ou terminava em que ela estava a perder todo o seu dinheiro, estava a ficar cada vez mais pobre, estava a perder cada vez mais dinheiro ou possibilidade de, com isso, poder responder às necessidades que surgiam ou que eram solicitadas, que a vida traz. Ela estava a perder cada vez mais. Porquê? Por causa da sua doença. Mas não era só isso. Também naquela zona, tanto no contexto cultural, religioso, em que ela vivia, esta mulher não podia ou estava proibida de cultuar ou de ir às igrejas. Porquê? Por causa da sua doença, ela era considerada amaldiçoada e então não podia entrar nos outros lugares comuns. Era uma mulher que estava isolada do mundo, estava a perder tudo. Ou seja, por mais que nós tentemos descrever a situação desta mulher, só podemos escreveu de uma forma: a situação dela piorava cada dia mais. Piorava cada dia mais. Foi quando ela ouviu falar de Jesus. Foi quando ela ouviu falar que Jesus pregava. E agora, essa coitação, o facto de ela ouvir falar de Jesus não é um ouvir falar assim mais ou menos corriqueiro, um ouvir falar: ah, há um pregador que faz milagres. Não é isso que ela ouviu. Ela ouviu, o que ela ouviu falar foi que Jesus era o tal. Jesus era o Messias. Estão a entender? Devia ser este o Messias. E ela agarrou-se às promessas que a palavra de Deus fazia a respeito de quando o Messias viesse à terra, e ela saiu de sua casa nessas promessas. Com base nessas promessas, ela sabia que se aquele era o Messias, se ele fosse o Messias, se este fosse o tal, ela ficava curada como ela quisesse ser curada. Estão a entender? E esta mulher, que a Bíblia nem sequer relata o nome, apenas a nomeia como uma mulher que tinha um fluxo de sangue. A mulher que tinha um problema. E não um problema qualquer. Não era um problema qualquer, era um problema muito complicado. Mas esta mulher, que viu a sua vida decrescer cada vez mais, viu a sua vida afundar-se cada vez mais numa situação muito complicada, ela, nessa situação, encontrou no seu coração, encontrou na sua alma a saída para a sua vida. E deixa-me dizer, qualquer um de nós, se queremos de alguma forma mudar a nossa situação, não temos que andar à procura de alguém que faça algo por nós, mas temos que encontrar em nós a força que só Jesus Cristo pode originar. A força interior que só o Espírito Santo e a palavra da fé, a palavra de Deus, podem originar no nosso coração. Esta força interior que nos leva à vitória. Estão a entender? Então todo este sofrimento causaram naturalmente nesta mulher amargura, rejeição, revolta interior, mas mesmo assim ela conseguiu encontrar, tanto no seu interior, esta ideia: se eu sair de minha casa e for ao encontro deste, que é o tal, aquele que havia de vir, e tocar na orla das suas vestes, ou tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Amém? Diz aqui a palavra de Deus que ela dizia para consigo mesma. E reparem bem, estão aqui todos os ingredientes da fé. Casos de vida que são que usam os ingredientes da fé para serem curadas. E esta mulher, ela disse, se eu tão somente sair da minha casa e tocar. Ou seja, ela orquestrou a sua cura, a sua libertação e a sua vitória. Ouça com atenção, uma das coisas que a fé traz, e que isto é irrepetível, isto é o único, cada um de nós constrói isto, é que a fé é capaz de que cada um de nós possa organizar ou orquestrar a nossa forma como nós vamos ser libertos, como nós vamos alcançar a vitória, como nós vamos receber a bênção de Deus. Amém? Estão a entender? É isto que o cristianismo tem de extraordinário. Normalmente todas as religiões, todas as filosofias religiosas procuram dar resposta. Dá este passo e mais aquele passo e dá aquele passo e tens que dizer estas palavras. Estas são as palavras mágicas. Tens que vestir esta roupa. Tens que aparecer com estes objetos, tens que fazer desta forma. E toda a ideia religiosa que afasta Deus das pessoas procura organizar meios, métodos para as coisas acontecerem. Cristianismo tem esta capacidade de sermos originais. Amém? Se tu sonhares em tua casa que Deus te vai curar, ou que Deus te vai libertar, ou que Deus te vai dar uma bênção, quando tu comeres uma torrada, tu vais ser curado dessa forma. Amém? Você, pastor, você não está a exagerar demais? Não, meus irmãos. Ouça com atenção. Aquilo que Deus quer ver é fé no nosso coração. Não é método. Ok? Eu sei. Se nós formos um bocadinho à frente, em Mateus capítulo 14, um pouco à frente, nós encontramos aqui alguma coisa que se calhar vocês vão dizer, espera aí, pastor, então explique lá isto para nós percebermos, porque afinal de contas é ou não é o método? Deixa-me mostrar-vos aqui uma coisa que está aqui escrita. Em Mateus capítulo 14, versículo 34, diz assim, e tendo passado para o outro lado, alcançou a terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, a quem? Jesus, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos. E lhe rogavam que ao menos eles, os enfermos, pudessem tocar a orla da sua veste. A mesma coisa que aquela mulher fez. E todos os que tocavam ficavam sãos. Alguns dirão, pronto, então aqui está o método. O método é nós tocarmos na orla da veste de Jesus, com todo o significado que isso tem, e tem algum significado bíblico, há significado. Mas ouça com atenção, eu acredito, e aquilo que eu acredito mesmo é que fé não tem a ver com repetições. Mas vocês dirão, mas aqueles homens repetiram e foram buscar aquilo que esta mulher tinha feito primeiro. É verdade, eles foram buscar, porque na verdade eles não tiveram a capacidade, por si próprios, de orquestrar a sua cura. Então, quando não temos essa capacidade, Deus permite que de alguma forma nós façamos o que outros já fizeram, ou seja, usemos a originalidade de outros. Mas agora ouça com atenção. Mas usar só o método ou o meio sem fé não resulta. Está certo? A razão porque aqueles homens daquela cidade também receberam cura por este método tem apenas a ver com uma coisa. É que eles ouviram também falar de Jesus, sabiam que ele podia curá-los, e eles mandaram buscar doentes de toda a região, ou seja, eles não perderam tempo, eles não duvidaram, eles não ficaram ali a pensar, será que dá, será que não dá, será que é este, será que não é este? Não, eles mandaram buscar, porque sabiam que Jesus cura as enfermidades. Amém? Meus irmãos, e hoje está na altura de nós acreditarmos que Jesus continua a curar os enfermos. Mas não só, Jesus continua a libertar os oprimidos. Mas não só, Jesus continua a trazer alegria àquele que está amargurado, que está zangado com a vida. Sabe mesmo que cresceu porquê? Sabe que isto às vezes é mais difícil de lidar, ou de curar, ou de tratar, do que curar uma doença física. Amém? Às vezes há pessoas que mais facilmente chegam à cura de uma doença física do que lidar com todas as suas emoções interiores. As emoções interiores são complicadas. São complicadas, e além de serem complicadas, nós arranjamos. Há aqui uma série de situações de condicionantes que lutam umas contra as outras. Há uma série de situações que entram em conflito que algumas pessoas não se conseguem libertar facilmente. Mas Deus tem cura interior para cada um de nós. Amém? O que nós temos de fazer é tocar com fé em Jesus. Amém? Tu tens de fazer tocar com fé em Jesus. E podes tocar na orla, podes tocar no manto, podes tocar, seja como for. O que interessa é tocar com fé em Jesus. Amém? Tocar com fé em Jesus. Amém? E quando tu toques com fé em Jesus, tu vais receber a bênção que tu precisas e que tu desejas. Amém? Aqui a palavra de Deus mostra que, apesar de surgir aqui uma aparente repetição, ou melhor, uma sacralização do gesto, ok? Há pessoas que às vezes, quando querem receber a bênção de Deus, e eu não estou a criticar, não estou a dizer que está errado, está certo? Mas às vezes dizem assim, ah, eu quero receber a bênção, põe as mãos assim. Ok? Não faz mal nenhum. Se isso ajudar a receber a bênção, põe as mãos assim. Está certo? Há outros que, para receber a bênção, têm que fechar os olhos. Se isso ajudar, fecha os seus olhos. Não é isso que interessa. Não é pôr as mãos assim, fechar os olhos. Ou pôr as... Não é isso que interessa. O que interessa é isto. É abrir o coração e você irá receber a bênção. Não é um gesto, amém? Não é o gesto, não é o ritual, não é o método. Aqui o método é apenas uma ajuda. O que nós temos que fazer é abrir o nosso coração. Ou seja, tenha fé no seu coração. Amém? Quem tem fé no coração, quem tem fé interior, é capaz de fazer algo original. Amém? É capaz de fazer algo original, completamente original. Eu estava a ouvir no outro dia um testemunho de um homem, que é um homem muito conceituado no reino de Deus. Este homem, ele na sua cidade, estava a contar um testemunho de uma criança, de uma irmãzinha que ele tinha pequenina, em que esta criança estava num culto, era um culto de senhoras, em que ele estava num culto de senhoras, e aquela criança tinha poucos anos de idade, 4, 5 anos, e aquelas senhoras estavam ali a louvar a Deus, e de repente estava assim num momento de silêncio, e naquele momento de silêncio aquela criança começa a falar em línguas. Okay? Começa a adorar a Deus noutra língua estranha que as pessoas não conheciam. Amém? Não era uma repetição, não era uma tentativa de imitação, era uma coisa genuína. As crianças fazem coisas genuínas. Elas são como são. Está certo? E quando começava a falar em línguas, e já agora, porque é que é essa ideia que as crianças não podem falar em línguas? Amém? Ouça, quanto mais cedo os teus filhos, quanto mais cedo os nossos netos, os nossos sobrinhos começarem a falar em línguas, mais eles estão cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos incentivar nossas crianças a abarcar toda a bênção da palavra de Deus. Amém? Porque quando Jesus falou acerca da promessa do descido do Espírito Santo, ele diz, porque diz respeito a vós, a vossos filhos e tantos quantos o nosso Senhor chamar. Amém? Diz respeito a mim e aos meus filhos. Então se diz respeito a mim e aos meus filhos, eu quero a bênção total de Deus para as suas vidas. Há pessoas que às vezes acham que isso não, ah, isso é para quando eles forem crescidos, eles perceberem, ou essa condição, mesmo na sua tenra idade, como crianças, eles já podem perceber o suficiente para serem cheios do Espírito Santo. Amém? E quanto mais cedo forem, melhor. E esta criança começou a falar em línguas e de repente ela para de falar em línguas e dá uma profecia à igreja. Uma criança de 4 anos a dar uma profecia à igreja. Disse àquelas irmãs, Deus vai fazer isto, e vai fazer isto, e vai fazer desta maneira. E parou. E eu sei com atenção, tudo o que aquela criança profetizou, naquela reunião sucedeu, e nos dias seguintes realizou-se aquilo que ela tinha falado. Amém? E aquilo causou um impacto naquela região. Ouça com atenção. Deus é capaz de fazer coisas originais. Esta mulher estava em sua casa e disse, se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curado. O que eu quero incentivar os irmãos é para isto. Estejam em vossa casa, estejam no vosso trabalho, estejam na vossa situação, comecem a deixar que o vosso coração comece a ser cheio do Espírito Santo e Deus vai-vos dar uma ideia, vai-vos dar um sonho, Deus vai-vos dar alguma coisa que vocês vão sair de vossa casa ou mesmo em vossa casa vão dizer, eu vou fazer isto e Deus irá abençoar-me. Amém? Eu acho que sou só eu que estou contente e meio bem animado esta manhã. Ok? Meus irmãos, Deus quer e Deus move-se pela fé. Amém? Por essa razão, casos de vida, a nossa vida real, ela move-se da dificuldade para a bênção pela fé. Amém? Deixem-me passar a outro assunto, a outro caso. Outro caso de vida. Mateus capítulo 15. Evangelho de São Mateus capítulo 15. Aqui mais um caso. Neste caso, este é um caso que já uma vez preguei aqui. Se alguém quiser, eu posso arranjar a mensagem sobre todos os aspectos desta mulher, aquilo que a Bíblia chama a mulher cananeia. Ok? Para vocês perceberem que esta mulher cananeia era aquele lado, aquele lado desprezado pelos judeus. Os judeus não gostavam nada dos cananeus, ok? Ainda hoje há aquele conflito entre os israelitas e também os palestinos. Um pouco mais ou menos, há tanto dentro mais ou menos do mesmo género de povos. E ainda hoje alguns acham que os palestinos é que são maus, os israelitas é que são bons, ok? Tira essa ideia. Em ambos os lados há pessoas más e pessoas boas. E todos precisam de aceitar Jesus. E arrepender-se, porque ambos estão fora do plano de Deus. Tanto Israel como a Palestina. Amém? Ambos estão fora do plano de Deus, ok? E precisam de se converter a Jesus Cristo. Estão a entender? E naquela altura, esta mulher era uma mulher que não era, de maneira nenhuma, bem vista naquele meio. E diz aqui em Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 21 diz: E partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom, e certa mulher cananeia, daquela região, clamou ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu palavra. Mas, de modo que os seus discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e lhe rogaram: Despede-a, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Amém? Está a fazer um escândalo no meio da rua. Respondeu-lhe Jesus: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quando Jesus, pela primeira vez, dirige a palavra a esta mulher, não muito agradável, ela aproveita logo a oportunidade e veio e adorou, ajoelhou-se aos pés de Jesus e o adorou, e dizendo: Socorre-me. E Jesus respondeu, dizendo: Não é bom pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: Ó mulher. E aqui acho que Jesus mudou mesmo o tom de voz. Ó mulher. É ou não é? Grande é a tua fé. Amém? Grande é a tua fé. Seja feito para contigo conforme ou como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Ouça, o que é que está aqui a acontecer? Reparem bem. Se aquela mulher que tinha um fluxo de sangue saiu, incógnita de sua casa, sem lhe dar nas vistas, tocou na orla do vestido de Jesus, foi de tal maneira que Jesus disse: Quem me tocou? Quando estava a ser apertado no meio de uma grande multidão, ela procurava passar despercebida. Estão a entender? Quando isso aconteceu, esta mulher faz precisamente o contrário. Esta mulher vem a fazer um grande escarcelo no meio da rua: Jesus, socorre-me! Ok, Jesus não lhe dirige palavra, mas quanto menos Jesus falava, mais ela gritava. E os discípulos começaram a ficar zangados, começaram a ficar preocupados e começaram a dizer: Bom, isto não é bom para o reino de Deus. Esta publicidade é desagradável. Esta publicidade é muito contrária ao progresso do Evangelho e do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Nós temos que fazer alguma coisa. Jesus, manda esta mulher embora. Ok? Foram ter com Jesus para ele mandar embora. É interessante que nós, às vezes, as coisas que nos dão trabalho e que nos incomodam, nós temos tendência para mandar embora. Para tentar fazer desaparecer. Ok? Uns a ignorar, outros a tentar fazer desaparecer. Este relato de caso de vida oferece várias leituras, mas realça a determinação desta mulher perante a dor e perante a adversidade. A ausência também mostra também a ausência de qualquer orgulho pessoal. Quando se deseja vencer na vida e, sobretudo, quando a fé é genuína e se descobre e aproveita qualquer oportunidade. Como é que nós vemos isto? Jesus tratou mal esta mulher, ou não? Ok? Vamos lá tirar todo o romantismo da Bíblia, está bem? Jesus tratou ou não tratou mal esta mulher? Imaginem que um de vocês vinha aqui à igreja e vinha dizendo: Pastor João Pedro, ou os irmãos, ajudem-me. E nós simplesmente continuamos a andar, viramos as costas. Espero que as minhas costas sejam bonitas. E não queremos saber. Não damos uma única palavra. Não damos atenção nenhuma. Ok? E aquela pessoa começa a ficar zangada e diz: Eu nunca mais vou a esta igreja. Eu pedi ajuda e ninguém me ligou. Era ou não era? Nós consideramos ou não consideramos isto tratar mal uma pessoa? Ok? Ah, mas Jesus não trata mal ninguém. Ouça com atenção. É lógico que Jesus, com a direção do Espírito Santo, sabia o que estava a fazer. Mas não vamos dizer que ele tratou bem esta senhora, porque não tratou. Ok? Ele desprezou-a, em primeiro lugar. Segundo lugar, os discípulos sentiram-se incomodados e disseram: Senhor, manda-a embora. Então Jesus arranjou uma maneira de mandar embora. Também há outra maneira de mandar embora as pessoas. Sabe como é que é? Tratá-las mal. Ia dizer abaixo de cão, mas é melhor não dizer isso, né? Fica mal. Ok? Mas sabe o que eu estou a dizer isto? Porque foi a expressão que Jesus usou. O que é que Jesus disse? Não é bom, ok? Tirar o pão dos filhos e dar aos que. Como é que ele usa a expressão? Vamos lá ver. Aos cachorrinhos, não é? Reparem bem o que Jesus diz aqui. Onde é que estão? Está aqui assim. Ele diz: Eu fui enviado, senão. Aliás, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não fui enviado para este povo. Tu és um povo inferior. É isso que Jesus está a dizer primeiro. Será que Jesus, de alguma forma, trata pessoas de uma forma inferior? Não. Ok? Mas, na verdade, ele está aqui a despertar aquilo que é o orgulho desta mulher ou a ver se há algum orgulho lá no coração desta mulher. Qualquer um de nós dizia: o quê? Acham que o meu povo é inferior ao vosso povo? Não, não, desculpem lá, mas os portugueses são os maiores do mundo. Não, não, os escandinavos é que são. Não, não, os angolanos é que são. Não, não, os brasileiros é que são. Ouça, Jesus está aqui a tratar de dizer: eu não fui enviado para vocês, eu fui enviado primeiro à casa de Israel. Mas esta mulher não se ofendeu. Esta mulher não se sentiu ofendida por causa da sua questão étnica. Há pessoas que criam um cristianismo étnico. Criam um cristianismo de acordo com a sua cultura. Ok? E que a igreja tem que corresponder à sua cultura. A igreja é supracultural. Amém? Há etnias que algumas vezes sobrepõem a cultura do seu país, ou da sua raça, ou da sua forma de estar, acima da palavra de Deus. A palavra de Deus só tem um valor até certo ponto. Quando chega a um certo nível em que está em jogo a cultura, os hábitos, as tradições e a palavra de Deus, eles ficam com as tradições. Essas pessoas nunca vão alcançar vitória. E não percebem porquê. Está na hora de nós despertarmos, meus irmãos. A cultura portuguesa é muito engraçada, é muito interessante. Mas nós não estamos aqui para desenvolver a cultura portuguesa ou qualquer outra. Nós estamos aqui para desenvolver a cultura que a palavra de Deus nos traz. Há aqui uma cultura que é uma cultura celestial. É uma cultura que vem do céu e está a invadir a terra. Amém? Ah, mas na minha terra sempre fizemos assim. Nós sempre concordámos assim. Ouça com atenção, se a palavra de Deus diz que não é assim, é de outra maneira, eu vou ficar do lado da palavra de Deus como é o meu costume. Está certo? Porque a palavra de Deus é que tem a cultura certa para mudar a minha vida. Amém? Mas ainda mais, a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. E Jesus disse: não é bom pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E esta, então, é demais. Não é? Por isso que eu usei há bocadinho aquela expressão. Isto é tratar mesmo mal uma pessoa. Ok? Imagina, vem aqui alguém à igreja, disse: pastor, ore por mim. E eu digo assim: olha, nós não costumamos dá a pegar no pão da igreja, dos irmãos, e dar aos cachorrinhos. Essa pessoa ia para o jornal, ia para a TV 24 horas, ia ter com Manela Moura Guedes, dizer: na igreja trataram mal. Ok? E Jesus não tratou muito bem esta mulher, ou tratou? Não tratou. Ok? Mas Jesus estava a despertar nela uma fé genuína que se iria diferenciar dos outros todos. Amém? Ouça o que eu vou dizer. Eu acredito que algumas vezes circunstâncias, situações da nossa vida, elas vêm precisamente para nos esvaziar de todo o nosso orgulho humanista, todo o nosso orgulho pessoal, todo o nosso orgulho nacional, toda a nossa vaidade pessoal que nos impede de alcançar a bênção de Deus. Meus irmãos, ouça com atenção, a razão porque algumas vezes nós não chegamos à bênção de Deus, àquilo que nós queremos e que sabemos que Deus nos quer dar, não é por causa dos outros, é por causa de ti. Está certo? É porque tu és o principal impedimento para receberes a bênção. Mas eu tenho fé. Também tens fé, mas ainda estás cheio de orgulho. Ainda estás cheio de vícios. Ainda estás cheio de manias. Ainda estás cheio de tentativas de ficar com a posição e não te removeres. Meus irmãos, se nós queremos a bênção de Deus, nós temos que largar tudo e nos entregar a Deus. Amém? E esta mulher adorou a Jesus. Foi a única que estava ali, que se ajoelhou e disse: tu és o Filho de Deus. Porque este ato só significava uma coisa: Jesus era o Filho de Deus. Porque naquela região, tanto os judeus como os pagãos só se adoravam, só se prostravam perante alguma coisa que eles consideravam que era Deus. E foi o que esta mulher fez. E o que nós podemos fazer, meus irmãos, para que a fé seja liberta, ok? É que nós precisamos de nos ajoelhar, nós precisamos de nos consagrar a Deus, porque Deus tem vitória para nós. Amém? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue orquestrou a sua cura. Esta mulher, que era chamada a mulher cananeia, ela não desanimou pelas adversidades que foi avançando. Reparem bem, o encontro dela com Jesus não começou com bênção. Não começou tudo a correr bem. Antes, pelo contrário, quanto mais ela estava com Jesus, não sabemos se é 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, meio-dia, não sabemos quanto tempo ela está com Jesus. Foi o tempo suficiente para os discípulos ficarem fartos dela. Ou não? Para chegar ao pé de Jesus e dizerem, Jesus, manda embora que nós não a conseguimos ouvir mais. Foi o tempo suficiente em que ela estava ali a caminhar com Jesus, ao lado de Jesus, a clamar misericórdia por Jesus, e a situação dela ia-se degradando cada vez mais. Ficava mal vista perante Jesus, ficava mal vista perante os vizinhos, ficava mal vista perante os discípulos, e nada acontecia, e ainda por cima era maltratada. Amém? Esta mulher mostrou uma coisa, quem tem fé não se ofende. Amém? Meus irmãos, há uma coisa que esta igreja tem que ter. Igreja do Sendo Cristão Vida Abundante. Nós não nos ofendemos. Há outras igrejas que se ofendem. Ficam ofendidas com a roupa que as pessoas usam. Ficam ofendidas porque o outro come e bebe aquilo. Ficam ofendidos porque o outro tem aquilo. Porque o outro não dá um bom testemunho. Nós não nos ofendemos. Porque se nós nos ofendemos, nós não temos fé. Nós não percebemos nada de cristianismo. Andamos aqui de um lado para o outro, não percebemos que a vida cristã é uma vida que não se ofende. Amém? Nós não nos ofendemos porque nós dizemos, não, eu não vou deixar que um mau testemunho com um erro do outro ou um problema do outro me possa tirar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus tem preparado para mim. Amém? Cristãos ofendidos são cristãos imaturos, diz a palavra de Deus. Amém? Eu estou muito ofendido porque eu vi um crente da Centro Cristão Vida Abundante vestido, eu vi no outro dia de sandálias e de calções no meio da rua. E por acaso era o pastor. Amém? Sei que vocês gostam da minha gravata. Já me prometeram gravatas cor-de-rosa e verdes, com símbolos do Sporting, mas eu não vi nada. Mas há uma coisa que é importante. Fé não se ofende. Se tu ainda te ofendes, tua fé não está a crescer. Amém? Tu precisas passar dessa possibilidade de te ofenderes para a possibilidade de não te ofenderes. Uma mulher de um fluxo de sangue, a mulher que cananeia, e vamos passar para o último caso de vida que está em Lucas capítulo 7. E aqui mais uma vez, nós temos aqui uma situação de uma mulher que aparece neste registro como alguém completamente desconhecido, não tem nome. Apenas é conhecida como a viúva de Naim. Naim era um lugar. Eu conheço uma vez uma pessoa que teve uma criança e queria pôr o nome à filha o nome de Naim. Mas Naim era uma cidade. Quando explicaram que era uma cidade e não o nome de uma pessoa, ela disse, está bem, então mudou de nome. Okay? Mas é que às vezes nós temos também pôr nomes bíblicos e até pomos nomes de terras e às vezes que não conhecemos. Naim era uma localidade. Okay? E a Bíblia conta aqui neste caso, e este caso é extraordinário. Porque nós vamos aqui descobrir assim, mas onde é que está a fé desta mulher? Vocês vão ver onde é que ela está. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim, logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Há uma coisa que é importante nós percebermos, meus irmãos. Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha muitos discípulos. Está certo? Quando a Bíblia fala de discípulos, não está a falar só dos apóstolos. Estão a entender? É por essa razão que Não é dado como certo que a ceia do Senhor, a última ceia que Jesus tomou antes da Páscoa, estivesse apenas dos 12 apóstolos, não é? E porque há algumas pessoas que pintam aquela mesa onde está Jesus e os 12 apóstolos, não é? Com Judas, que depois sai, e estão lá 13 homens, e depois tem a mesa de madeira para os outros baterem por causa da superstição, porque está ali. Não é líquido, antes pelo contrário, provavelmente aquela mesa estava rodeada de muita gente, e ouça com atenção, para o nosso amigo Dan Brown, que fez aquela coisa da teoria lá do Código da Vinci, estavam lá de certeza mulheres. De certeza absoluta. Ok? Então não é problema para nós. Antes, pelo contrário, Jesus não tinha esse problema. Está certo? Estavam lá homens e mulheres e era um grupo mais alargado. Então vamos continuar a ler. Diz assim o versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que por acaso também era viúva. E com ela e uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse, não chores. Amém? Vocês gostam de ler a Bíblia, gostam de ler os Evangelhos. Gostam de ler a Bíblia. Amém? Imagina agora, nós íamos aqui a um funeral de alguém, numa situação destas, e a primeira coisa que íamos ao pé dessa pessoa é dizermos, epá, estás a chorar porquê? Não chores, então... O teu marido partiu, o teu filho também partiu, não tens mais ninguém, mas não há problema, não chores. Ok? Parece que Jesus está aqui a ser insensível, não parece? Ele disse, não chores. Mas a razão porque Jesus disse a esta mulher, não chores, é uma. Porque Jesus já sabia o que ia fazer. Amém? Estão a entender? Quando nós dizemos a alguém, não chores, quando a pessoa está no meio de um sofrimento, é bom que saibamos o que vamos fazer. Está certo? Se não é melhor, não dizemos isso. Estão a entender, meus irmãos? Quando nós estamos a dizer a alguém para não chorar, quando a pessoa está no meio de uma profunda tristeza, uma profunda dor, ou sabemos o que vamos fazer, então é preferível ter outro tipo de abordagem. Outro tipo de lidar com a pessoa, dizendo à pessoa, se calhar, alguma coisa mais que console mais. Está certo? Diz aqui a palavra de Deus, Jesus disse, não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife. E parando os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto sentou-se e começou a falar, e o Jesus o entregou à sua mãe. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Estes não percebiam quem era Jesus, era só um grande profeta. E Deus visitou o seu povo. Aqui é a verdade, Deus estava a visitar e Deus continua a visitar o seu povo. Quando Deus faz maravilhas no nosso meio, Deus está a visitar o seu povo. Amém? Mas Deus não está a visitar-nos apenas momentos da nossa vida. Deus quer visitar-nos a cada dia da nossa vida. Deus quer que a nossa vida reflita um mover de Deus, um caminhar com Deus a cada dia. E diz no versículo 17, correu dele toda a fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Este é um caso de vida que não parece realçar qualquer fator de fé revelado nesta mulher. Jesus é o único interveniente neste caso. Nem os discípulos, nem algum cidadão piedoso, nem mesmo a própria viúva. Agora, sem qualquer filho, e com isso a impossibilidade ou a possibilidade de sobrevivência, ou seja, esta mulher estava a chorar, estava a lamentar, e ela devia ir num grande pranto, ela nem tinha força para pedir o que quer que seja a Jesus. Ela nem sabia quem era Jesus. Eles não iam ao encontro de Jesus, eles iam levar o morto ao cemitério para ser sepultado. Não iam à procura de Jesus. Jesus encontrou-se com este funeral, ok? Ninguém sugeriu nada, ninguém sabia que era Jesus que estava ali. Foi uma decisão arbitrária de Jesus, como Filho de Deus, com autoridade para ressuscitar os mortos. Jesus uma vez já tinha ressuscitado um morto chamado Lázaro, porque era seu amigo. Mas este caso não sugere qualquer justificação, a não ser uma possibilidade que o texto nos sugere. Onde eu acredito que está a fé desta mulher que levou Jesus a curar este filho? Sabe onde é que está? Versículo 12 diz o seguinte. E quando chegou perto da porta da cidade... levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E agora sou o que vem a seguir. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Amém? Com ela ia uma grande multidão da cidade. Numa sociedade em que o fruto estava sempre relacionado com as causas, ou seja, esta sociedade, a sociedade israelita, a sociedade judaica, para eles, se alguém, uma mulher que perdeu o marido e agora perdeu o único filho, só podia ser uma coisa, amaldiçoada. Deus não queria nada com ela. A não ser que esta mulher tivesse um exemplo de vida tão extraordinário, tivesse um exemplo de vida tão generoso, tivesse um exemplo de vida de alguém tão espetacular que toda a cidade ficou comovida com ela. E disseram, nós não percebemos o que está a acontecer. Morre-lhe o marido... morre-lhe o filho, fica viúva, não tem meio de subsistência, mas há uma coisa que nós temos de fazer. Esta mulher, ela merece ser honrada por nós, porque esta mulher, ela foi um exemplo, tem sido sempre um exemplo em vida. Nós não percebemos o que é que está a acontecer na sua vida, mas nós vamos acompanhá-lo na sua dor. Para mim, a fé desta mulher está no seu estilo de vida, que ela levou ao longo dos anos, mesmo com uma série de situações contrárias, morre-lhe o marido, agora morre-lhe o filho, mas esta mulher causou tal impacto na sua sociedade, causou tal impacto na sua cidade, causou tal impacto com os seus vizinhos, que as pessoas não podiam deixar de acompanhá-la. E Jesus viu isto. E quando viu isto, ele viu a fé desta mulher, não num ato, não porque saiu de casa, não porque argumentou com Jesus como outra mulher, mas um ato de fé ao longo de uma vida. E eu acredito, meus irmãos, que quando nós temos uma vida que agrada a Deus e que honra a Deus, no momento que nós mais desesperados estivermos, Jesus vai intervir. Nós, se calhar, já nem temos força para chorar, já nem temos força para pedir, mas Jesus disse, eu vou abençoar este filho, eu vou abençoar esta filha, porque eles têm vivido uma vida digna. Amém? Fé, meus irmãos, não só de repente, não são só atos. Fé é alguém que age constantemente. Amém? Deixa-me dizer, fé é a forma como tu te portas aqui na igreja, no teu trabalho, em casa, quando te divertes, quando estás a descansar, em qualquer lado. Nessa altura, se viveres de uma forma correta diante de Deus, Deus irá abençoar-te. Porque senão, Deus tem que corrigir alguma coisa. Porque Deus não abençoa pessoas que andam a viver de vidas duplas. Deus abençoa pessoas que vivem vidas dignas. Você quer ver isso na Bíblia? Abra comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pedro vai curar uma rapariga que estava morta. Pedro vai curar uma rapariga, chamamos a melhor, uma mulher que havia morrido. Diz em Atos capítulo 9, versículo 36, diz, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Ok? Ouça com atenção. O cristianismo começou com este paradigma muito importante. As mulheres eram consideradas iguais aos homens. Ok? Naquela altura, escrever aqui, nomear uma discípula, ok, chamada Tabita, significava que ela era reconhecida em pé de igualdade com qualquer homem. Não havia aqui qualquer discriminação. A religião, depois, mais tarde, é que começou a discriminar pessoas. Jesus nunca discriminou ninguém, os apóstolos nunca discriminaram ninguém. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que, traduzido, quer dizer Dorcas. Esta palavra aramaica e a palavra grega significam a mesma coisa. A tradução desta palavra é gazela. Ok? Havia uma mulher chamada gazela. Ok? Mas sabe que este nome gazela significava que era uma mulher bonita. Era uma mulher agradável, porque a palavra gazela na Bíblia aparece como alguém agradável, alguém bonita, alguém de semblante gracioso. Estão a entender? Ok, vamos continuar a ler. Esta estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. E naqueles dias, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. Como Lida, onde estava Pedro, ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram dois homens, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Agora ouça com atenção. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, então pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, se sentou. E dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e viúvas, apresentou-a viva. Amém? Reparem bem, porque é que as pessoas pediram, porque é que as pessoas clamaram que Pedro viesse depressa e rogaram que ele a curasse? Porque esta mulher tinha um exemplo de vida. A fé desta mulher, a fé de Tabita, não era a sua beleza exterior, não era a sua beleza externa, mas era a sua beleza interior. É isso que Pedro mais tarde escreve numa das suas cartas. Ele diz, mas a beleza interior, as mulheres, e quando é que digo as mulheres, para mim acho que isto também se aplica aos homens, porque hoje em dia as coisas estão assim um bocadinho trocadas, não é? Ok? As coisas estão assim um bocadinho trocadas. As mulheres e os homens devem ser conhecidos não pela beleza exterior. E, meus irmãos, não há nenhum mal na beleza exterior. Vocês são as pessoas mais lindas que eu conheço. Amém? Estou a falar a sério. Obrigado por isso. É mesmo. Vocês são as pessoas mais lindas que eu conheço. Está certo? Amém? Porque a beleza exterior, acho que nós devemos procurar evidenciar e sem nenhum problema, mas não é esse o nosso objetivo principal. E mais, essa beleza exterior de nada serve se não houver o resto, que é a beleza interior, como Pedro diz. Mas a beleza interior num incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Ou seja, Deus quer ver em nós uma beleza interior, uma beleza incorruptível, que é num traje de um espírito manso. Amém? Qual é a beleza interior? Mansidão. Paz interior. É isso que Pedro está a escrever. Muita gente usa essa passagem da Bíblia que está em 1 Pedro 3, e eu li os primeiros versículos, para dizer que nós, que as mulheres cristãs na igreja devem ser feias, andar mal vestidas, não se devem arranjar, porque não é isso que interessa. Não é isso que Pedro está a dizer. Pedro está a dizer o contrário. Está a dizer que a beleza interior é importante, mas não pode comparar-se. Aliás, a beleza exterior é importante, mas não pode comparar-se à beleza interior. Essa beleza interior é que é a área da nossa fé. Estão a entender? É onde nós mostramos aquilo que somos e aquilo que nós podemos fazer em Cristo Jesus. Apesar deste princípio se aplicar a todos, há uma tendência natural feminina e agora também um bocado masculina de intranquilidade perante situações de aperto, que deve ser combatido com a paz interior, que é a marca da nossa postura perante todos os desafios. Eu creio que a fé desta mulher não se manifestou na hora de dor da morte do seu filho, mas ao longo de uma vida que teve vários contratempos, mas que a sua atitude, a sua postura causou respeito e admiração a todos os seus vizinhos. Deus honra isso. E quando tu menos esperas, quando nós menos esperamos, quando Deus vê a beleza interior, quando Deus vê uma fé de uma vida contínua digna, ok? Deus intervém na nossa realidade. E Deus faz um milagre da impossibilidade. Amém? A fé desperta-nos para fazer coisas que ninguém imaginou. A fé não se ofende, a fé vive-se. Amém? A fé vive-se. A palavra de Deus diz... Romanos 1,17, vocês conhecem. Pois nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá da fé. Como é que se descobre a fé? Na justiça de Deus. Uma vida digna é uma vida de justiça. É uma vida de alguém que não anda aqui a enganar meio mundo, mas tem a sua vida correta. A fé descobre-se numa caminhada diária sobre a justiça de vida, sem sofismas ou imaginações vãs, mas uma vida autêntica. Gálatas 3.11 diz, ninguém é justificado diante de Deus, porque o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Não há qualquer justificação pessoal diante da bondade imensa de Deus. Deus é bom e nós estamos a aprender a sê-lo. É por isso que aquela mulher não se ofendeu. Porque a fé descobre-se, meus irmãos, não é com a nossa justiça pessoal. Oh, estás aí a falar, mas tu sabes quem eu sou. Oh, mas as pessoas não me honram, as pessoas não me dão valor. Ouça com atenção, enquanto tu viveres, procurares a tentar projetar a tua imagem, tu estás a perder aquilo que é essencial. Nós estamos aqui, não para projetar a nossa imagem, mas a imagem de Cristo formada em nós. Amém? É uma diferença enorme. Ok? As pessoas dizem, tu tens que acreditar em ti mesmo. Eu não tenho de dizer isso, eu digo, tu tens que acreditar que Deus em ti, esperança da glória, tu serás uma pessoa capaz. É uma diferença enorme. Então é porque acreditar em ti mesmo é acreditar com as tuas manias, com os teus vícios, com os teus defeitos. E isso dá mau resultado. Dá sempre mau resultado. Ok? As pessoas, mas as pessoas são boazinhas. São boazinhas agora, mas depois elas viram completamente e só fazem disparates. Ok? Deixa-me lançar aqui uma bomba. Quando Hitler apareceu na Alemanha, ele foi eleito, ele ganhou eleições. Está certo? Foi a esperança do povo alemão. Eles esperavam naquele homem, que aquele homem iria tirá-los da vergonha que estavam a passar. Estavam magoados com o mundo, estavam magoados com os outros países, estavam magoados com a situação que estavam a viver. Estavam ofendidos no seu orgulho. E Hitler veio-lhes dar tudo aquilo que eles estavam a esperar. Aquela demagogia, aquela expressão de que vou volta a vez fazer um povo que é maior que os outros, que é melhor que os outros. Eles gostaram. Isto é tão bom ouvir isto, não é? É tão bom, é isto que nós queremos ouvir. Vocês são os melhores. Não há ninguém que se compare a vocês. Ok? Tu tens a capacidade, tu tens de ter uma autoestima muito elevada. Ouça, a tua autoestima sem Cristo leva-te ao inferno. Entende isto? A tua autoestima sem Cristo vai fazer ressurgir de ti o pior. A nossa autoestima só pode ser valorizada em Cristo. É a grande diferença. Eu sou o que sou. Eu posso dizer que sou uma pessoa valiosa por uma razão muito simples. Cristo está em mim. Amém. Aleluia! E Cristo em mim faz a diferença. Ok? Em Hebreus 10.38 diz, mas o justo viverá da fé, e se eu recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem vive pela fé não recua quando os momentos não são propícios. Porquê que as pessoas desistem? Porque não têm fé. Porquê que elas não têm fé? Porque ficam ainda ofendidas, porque as coisas não surgem logo, porque os assuntos não são resolvidos logo, porque as coisas não acontecem logo. O que é que elas ofendem? Ofendem-se porque têm uma autoimagem desfocada ou errada. A sua autoimagem depende de si próprio e não daquilo que Deus ou que a Bíblia diz a respeito de si próprio. A sua autoimagem está baseada naquilo que eles acham a respeito de si e aquilo que a sociedade lhe incute. Estava a ver um programa que às vezes eu costumo ver, que era um senhor que ele faz programas sobre a sociedade americana e questiona aquelas ideias que eles têm. E uma das coisas que nós agora também temos é que as pessoas, para se sentirem bem consigo próprias, okay, têm que fazer cirurgias plásticas para se sentir bem, porque senão não se conseguem sentir bem. Só se sentem bem se puserem mais a sobrancelha aqui, ou a orelha aqui, ou o nariz aqui assim, ou coisa, ou tirarem os quilinhos aqui, então aí sentem-se bem. Ou seja, a única projeção é a sua autoimagem. É isso que nós somos. É isso que nós somos. O que nós somos interiormente. Amém? O que nós somos interiormente. É claro que nós devemos preservar, devemos procurar ter uma boa imagem. Está certo, meus irmãos, mas não é isso que faz de nós melhores pessoas. O que faz de nós pessoas realmente verdadeiras é aquilo que nós somos interiormente. Aquilo que nós somos cá no interior. E aquilo que nós somos cá no interior, ok? Diz a palavra de Deus que irá manifestar-se. Diz aqui, o justo viverá na fé e se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Quem vive pela fé não recua quando os momentos são menos propícios, nem quando surgem dificuldades ou frustrações, ou quando Deus demora a resposta. Quem vive pela fé não recua, porquê? Porque a sua autoestima está baseada em Deus, está fundamentada em Deus, está alicerçada em Deus, está segura em Deus. Deus é o meu guia. Ele irá ajudar-me. Amém? E seja numa situação em que tens que sair de casa, seja numa situação em que tens que suportar tantas afrontas como esta mulher suportou quando Jesus não a tratou muito bem. Ou se estás numa situação em que já nem consegues dizer nada, apenas consegues chorar, tu vais ouvir Jesus chegar ao pé do teu coração e dizer, não chores mais. E quando tu ouvires isto no teu espírito e na tua alma, não chores mais, o momento chegou. Amém? O teu momento chegou. O teu momento chegou. Está certo? Não é quando tu te convenceres ou não, se deves chorar ou não deves chorar mais. É quando ouvires no teu espírito e na tua alma o Espírito Santo dizer, não chores mais, o teu momento chegou. Amém? Podemos ficar em pé, se faz favor? Vamos ficar em pé. E vamos dizer, Deus, hoje é o meu dia. Amém? Hoje é o meu momento, Deus. Deus, eu hoje quero ver a tua resposta na minha vida. Deus, eu quero ver a solução na minha vida. Deus, eu vou viver uma vida diária, uma vida contínua, de segurança, de segurado em ti, seguro em ti, aliás, bem baseado em ti. Eu vou caminhar contigo, Jesus, porque eu quero ver o livramento, o teu livramento chegar até mim. Amém? E Deus tem um grande livramento. E ouve com atenção. O maior livramento é interior. Quando a nossa alma está bem, quando o nosso espírito está bem, todo o resto ficará bem. Amém? Demora mais uma semana, mais um mês, mais algum tempo, não interessa, todo o resto irá ficar bem. Amém? Porque o nosso interior é que nos revela quem nós somos realmente. Neste dia, no nome de Jesus, se tu queres mesmo ter tanto receber de Deus a vitória para a tua vida, agora fecha os teus olhos ou decide fazer como tu desejares. Mas faz uma coisa, deixa que o Espírito de Deus fale ao teu coração e deixa que Ele te mostre o que tu deves fazer, o que tu deves dizer, o que tu deves pensar, a forma como deves agir. Deixa que o Espírito Santo te mostre, deixa que Ele fale ao teu coração. Aleluia. Aleluia. Salaya que borobate colo somana chete. O que é que desejas no teu coração? O que é que deseja ao teu coração? Não peças nada a Deus que o teu coração não deseje. Aquela mulher, aquele que a Bíblia refere como aquela mulher cananeia, a Bíblia diz que Jesus lhe disse, Seja grande a tua fé, seja feito conforme desejas no teu coração. E alguns de nós nos agarramos a esse desejo, dizendo: oh Deus, eu desejo isto, desejo aquilo. Mas esquecemos que Jesus disse: Deus te concede conforme deseja o teu coração, porque o teu coração já não é ofendido. Tu já não te ofendes. Tu já não te magoas quando te tratam mal, tu já não te sentes ofendida, porque já nem defendes a tua imagem acima daquilo que é o desejo do teu coração. Este Deus só concede aquilo desejo ao nosso coração quando o nosso coração chega a este ponto. Não é qualquer desejo. Só podemos pedir a Deus aquilo que desejamos nestas circunstâncias. Já estamos neste nível de fé que não deixamos que nada nos magoe. Já ninguém nos consegue magoar. Já ninguém nos ofende. Porque nós desejamos o Espírito de Deus e o poder de Deus. Aleluia. E se tu desejas conhecer Deus poderosamente, no lugar onde estás, eu vou pedir que possas levantar o braço, dizendo: Deus, eu quero mais do teu poder. Levanta o teu braço. Eu vou pedir aos irmãos que estão ao pé de si, vá orando para alguém que está de braço levantado. Eu vou também sair, vou orar para algumas pessoas. Irmãos, estejam à vontade também para sair do seu lugar, orar por pessoas. Ore por pessoas que estão de braço levantado e peça a Deus que abençoe essas vidas.